4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, submontanha o 360, saída da El. 360 na Dael 4118. Rotar 3155, solicita voar na proa de Eudes. Sua autonomia 160 a bordo, alternativa Campinas para o táxi. Sua direita Indy Alpha, monitora torre 118, decimal 95, altímetro no 019, bom voo. Autorizado o táxi de ataque 6, Índia e Alfa, com espera da pistão 90, torre 108-95, 83-145. Boa tarde, 3560, a informação Índia, 3560, todo o 3560, identificação desse mantenha o 060, estou autorizado para chegar da mar. 060, autorizado da mar. Então 01, no final 6327, está livre, chame táxi. Olha 5729, cópia. Prosseguir 5729. 5729, confie 3620, está autorizado via Pendulu 10, até bridge, Bravo, Romeo India, Delta F, bridge, após intercepta a Upper Zulu 16, na colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto bridge. Aciona 5133, controle 120, decimal 8. Utilizado o táxi, chama para ingresso. Estamos em economia, decola da 90 com fuga direita, Israel, direita, direto direito. Aciona 5133, controle 120, decimal 8, web, direto da noite. Rádio web 029, portão 8, chame para o nosso pushback. O vento de 170 com uma dúzia, quilo para pavio. Tenho no 0315. Dedo no solo aos 24, direita, 121, 9. Exame 55, chame Recife, 1251, alternam 3325. Passaria 2231. 55. Alfa, quilo, passe 3. Reporte na saída do passe para prosseguir. Alfa, quilo, passe 3, reportará na entrada do passe. 3 copos. Salvador, quilo para pavito. Quilo para pavito, tudo mantém o meu pé em condições visuais, com o hidrochem, forma através de fora da barra. Sim, Matheus, vejo. Então, 3155 ao controle. A direita em Indial, tração 8895, altímetro 019, bom voo, na minha 327. Para o táxi do Rio 6314 com 140 bordo 140, 3 horas e 20, eu também recebi. Segue na segunda companhia, o Fokker 100, na direita, Indy Alpha, posicionador 8895, altímetro 019, então bom voo e boa tarde, 6314. Segue o 100 da companhia, Indy Alpha, 8895, obrigado. contrário. São Paulo Congonhas 430, decola de qual pista? Decola da 17, confirma o estacionamento. Controle Papá Romeolino ingressando no Interlagos. Papá Romeo Lima ingresso no Interlagos, informe visual com campo. Vai chamar para o visual, Lima. Hoje informe em roda do plano. Roda 10, com curva direita na subida da El, pós Leda, pós direto grid. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Pós 2000 direto Leda, tá 3145. Pós 2000 direto Leda, tá 3145. Do 41 no 8, chame Recife em 1251 na perna 3325. 251 3325, boa. Estabilizado ILS 9144. Do 9144, complete a aproximação LS, chame a torre de Salvador em 1189. 1895, é daqui a pouco. Para baixo. São Lugano 077, uma boa tarde, coordenação Galeão. 077, Galeão, vai em conta do Paradael. Dael, guardando. São Lugano, boa tarde, está 3217, gente da Romeu para autorização para convite. Número 2, aguarde na 3217, para Sara Dael. Dael. Controle, o Papa Romeu Lima já visual com o campo. Tribo Papa Romeu Lima, chame torre 1895. 1895, graças. Essa é a mesma fase anteriormente, o meu batalho. 49 Léo, 240, da pista 10 à direita, da El, Leda, após direto Léo, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Seguro 649, está no portão 10, portão 10, né? É, chame pronto, pushback, portão 10, voo 1649. Visuais, meu pé, direto farol de Itapuã, ponte e traverso partido, mais controle Salvador, Oceanair 6327. 327, contato radar decolagem, submantenha o 240 após 2000 direto Leda. 240 após confirma 2000 direto Leda? Após 2000 direto Leda. Direto Leda então, 6327. Quilo Papa Vitor deverá manter seu plano conforme apresentado para Veracruz. sistema está processando seu plano para barreiras, visto de que deverá cumprir conforme apresentado. Prossiga para Veracruz, frequência livre nos 345, pelo Papavito. Com 60, completa livre LS, desça para 2000 com 1019, apoio estabilizado no localizador. Delta para 050, 3548. Azul 9144, direita 121, décimo 9. 355488, prossiga para 2000 pés, altímetro 9019. Para 2000, 9019, 355488. Salvador, boa tarde, Azul 9144, livrou, não se escute. Taxi 944, táxi Alfa, pode prometer da ingressão no táxi estilo, táxi via parte 3, reposto para ingressar no pátio principal. Alfa, esquerda quilo, parte 3, repósito principal, 9144. 1077, pronto, cópia. Prossiga. 1077, Galeão, 3620, está autorizado, via pêndulo 10, até Eismato. Ecoterra, Mike Alfa, para Eismato, posto como roda do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, bridge, aciona 5142, controle 120, décima 8. Galeão 360, 3 Zulu no 0, até a posição Smart, decolada 10. Curva pela direita da El, Leda, após bridge, 5-4-2-2-0-8. Responde. Outro taxiando para data, tem livre decolagem, 160 graus, 109. 2217, cópia. 3217, com fins 362-0 está autorizado, via preso 10 até bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, bridge, após prossegue na pêndulo 16, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto bridge, aciona 5134, controle 120, décima 8. Autorizado com fim 360, na Pesolo 10 até bridge após a Pesolo 16. Decolando da 10, primeira curva direita, perfilda da El, Leda, após Leda, voa direto bridge. O transponder 5134 e o controle 208, 3217. Médico 3217, posição 3, chame final do pushback. Samara, 3217. Salvador, 352, pode 1, pronto para a foto. Informação Sierra. Informação Sierra, Felipe. Sete, transponda padrão. Transfere o contrato. Turno 09, informe através do parque de torcida. Mike, Eco Delta. Já ingresso, parte principal, portão 019144. Autorizado ingresso, portão 019144. 7, mantenha as condições visuais 510, litoral sul de Salvador. Informe final para pouso no CAB, confirma? Confirmo, CAB, chamará na final. Confirma? Se a Juliette também vem antes. Se chame no solo 21 desse monólogo. Vicente Pontagonadano, prepara a subida da El. Da El. Rodrigo Parra, Romeu Lima, Serra Juliette, 90 anos, 510, zona 7. É que deve ser segunda, cara. Com a torre, furou direto, corredor forte. 0140, transponder, controle 120, decimal 8, 208, 95, Rodrigo Parra, Romeu Lima. Lima 3295, acionamento e decolagem, altímetro 0119, bom voo, Tripa Parra, Romeu Lima. Grato, Romeu Lima. Paulo, tá 3217 para pushback, acionamento, posição 03. Autorizado, tá 3217, chama ataque. Chama ataque. 35241, cópia. Pronto para cópia, Tripa. 35241, Montes Claros, 200, nível autorizado. Decola da pista 10, com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeu Bravo, Oscar Romeu, Arbor, Arbor direto Elefa. Após Elefa, prossegue conforme roda do plano. Direto Vitória da Conquista, direto Retol e apoio direto. Aciona 5150, controle 120, decimal 8. Monte Claros 200, pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, após, conforme, Vitória da Conquista, Retal, depois Montes Claros, 5150, 120.8, 3541. Vai, 3541, chama o trote, pushback. Geral para o push. Paulo, o LG-729-8, pushback acionamento. 2, o LG-729, está livre, chama o taxi. Mataram o taxi, o LG-729. Confins, 3612, está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu Índia, Dota Eco, Bridge, após intercepta, Pezulu 16, volta 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5156, controle 120, decimal 8. Autorizado para Confins, nível 360, pela Pezulu 10, decola da pista 10, curva à esquerda. A direita, confirmo. A saída da El, Leda, após Brinde, e após da Pezulu, 96. Transponder, 5156 e o controle no 2080, 1755. Correto, bom, 755 no portão 9, chama em tronco, pushback. Salvador, eu vou 1077. Prossiga, bom, 077. Portão 6, pushback, acionamento. Será o próximo setor, e após a passagem de retaguarda do Boeing da WebJet. Tá ok, obrigado. 5151, prossiga em condições visuais, qual o nível que o senhor propõe? 105. Positivo, acione 5151 inicialmente, suba e mantenha no 1500 pés, aguarde contato radar, para prosseguir subida. 0 graus, 089, o helicóptero já livrou o eixo de aproximação. 5241, está livre, chantagem. 3560, táxi via Alfa, aguarde antes da taxiway Kilo para ingresso no pátio 3. Realizado o táxi via Alfa, aguardando antes daquilo para ingresso pelo pátio 3, o TAN 3560. Paulo, TAN 3217 para o táxi com 099, após 3 horas e 5, barulho. Direita Indy Alfa, com a torre 10895, altímetro 1019, então bom voo e boa tarde, TAN 3217. Indy Alfa, espera com a torre, a sua boa tarde. Oxané 6314, chame Recife em 1285, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Pedido Campinas, alternado, ciente. Livre táxi, chame para ingresso no 7, ajuste no 0 ou no 9. Bom. Autorizado o Epicentro 9, parte principal, Índia e Alfa, com a temperatura 108.95, altímetro 1019, então bom voo e boa tarde. Parte principal, Índia e Alfa, com a temperatura 105, Epicentro 9, com a estrela na barra. Boa, são instantes para cruzamento. Aguardando na Kilo, TAN 3560. Te aguarde, agora início do táxi do ATR da tribo. Visóculo, TAN 3560. Charlie Alfa Oscar, consegui cruzamento. Mike Lima, chama na Lima ao solo 121 Decimal Norte. Delta aos 4-3, frequência livre vai estacionar. Opa, Vitor, qual o nível que cruza? Cruzando 4-3-10. Faça um cheque no seu equipamento modo Charlie, não recebo sua altimetria. Recebo o quilo Papa Vitor, seu estimado de pouso para barreiras. Uno 940 copiado. Gente, porém ainda não recebo resposta de altimetria. Principal segue o bang da web, número 2 de atmosfera via Índia e Alfa 10895 a torre, 1019 no altímetro, bom voo e boa tarde. Gente, 1019 seguindo o web com a torre no ponto de espera. 295 a torre. 1-1-8-9-5, gol 1-9-2-5, uma boa. Kilo via pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal, TAN 3560. 1077, número 2, está livre, chame táxi. Vai para o táxi, 1077. 170 com 10, tem livre decolagem. Decolagem 32. 42, taxi via Alfa, pode próxima à esquerda via Kilo, ingressando no pátio 3, no pátio 3 fica atento ao sinalizador. 7, Alfa, Kilo, pátio 3. Cinco ciente, continua a aproximação. Estamos cruzando 8.600 pés, confere? Confere, campeão! Ok, sim, submantenha para... submantenha 1.05. Aqui, 1.05, entregando a razão de 1.010. Olá, Deus, boa tarde, passageiro 2.2, saludando. 1.077 na escuta, solo. Prossiga. Iniciou o pushback, o que você vai aguardar? 30 segundos? Te aguarda. É de graça, 1.077. O TAN 3560 ingressa na parte principal, portão 08, agilizando o TAN 3560. Vai ingressar no principal, agilizando para o 08, 3560. Pois o repouso, a retaguarda em coordenação, por gentileza, o voo no 077, inicia do 62 e chame táxi, por gentileza, graça. Pois o repouso, está autorizado. Voo no 077. Vai, Salvador, passaria 2231. Todo esse ano da passareira, barreiras, é o 200, copia? Copia. Passareira 231, estou autorizado barreiras, nível 200, via Whisky 42 até Lapa. Após Lapa, conforme rota do plano, prossegue visual direto. Recolota 10, com curva à esquerda, na subida Momo, transição Vatap. Aciona transponder 5144, controle 120, decimal 8. Aqui eu vou passar 200 para a barreira, pela Whisky 42 até Lapa, depois segue rota e depois direto visual. A decolada 10, esquerda, Momo Vatap, 5144, controle 208. Passageiro 231 na remota, chame pronto, chame back. Vou preparar. posição 08, a gente está funcionando. Será informado a infra-aero aqui, só um minuto. Trip 5488, posição 03 do pátio 3, Trip 5488. Ok, visual 03 do pátio 3. Pode prosseguir o trip, pode prosseguir. Ok, o Web tem livre decolagem 160 com 10. Pavita, confirme seu estimado para barreiras. Mantém pista 10. Confirma seu estimado, Juno 945. Aguarde para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, aguarde ingresso no pátio principal, boa noite. Juno 077, 62, está livre aqui no pátio. No 077, considera o posto. Vai ter que aguardar mais um pouco aqui. Retorno 077, e chame para o próximo novamente, por gentileza. Chamarei para aqui. Achou no meio essa identificação, mantém uma centena, produziu aí, aguarde o contrato radar e por nova instrução. Boa, Web 5729, passando 700. Web 5729, contato radar na decolagem, submantenha 360, vigilância. 360, 309. 399, São Paulo, 360, só um minuto, por favor, para a subida da Elba. Obrigado. Puxa, acionamento bom no 077-612. Vamos 077, está passando agora.